Лямо? Após 2000, вejamos, Ultiminha 310. Após 2000, já. Esquecido 2, obturação para o reconhecimento, tráfego por via esquerda pela 353, linha 0, limite será radial 280, por favor. Esquerda pela 360 para o reconhecimento de tráfego, limite será radial 280, por favor. Esquerda 360, limite 280, radial 280. Decolagem autorizada, pista 90, vento 920 graus, 089. Pista 90, 320. O controle do 372, está bom, não está sendo comentado. 79. 5974, vai prosseguir para o Renato? Aqui, o final do... Tem na chegada bom até 4 mil pés. Essa pedra justo no 0 no 4. Quando assim? Possibilidade de morte para o Triple Victor? 40. Controle pergunta 120, 3858, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível de voo 370 via Momo. 370 via Momo, tá 3858. 975, 3305. 605, complete a aproximação aí na nave, chama a 2 Salvador em 198, pessoal nosso. 395, ligado. Segue via de via bomba para 2000 pés, última tem Salvador 105. Livre final do NDB Zulu para 10. Estou estabilizando. Tá bom, vamos lá, Vitor, chame Recife 2835, alterna 25. 2235, 2251, obrigado. Oi, Salvador, Zan 3305, tá 2 milhas agora do 372, boa noite. 3305, pouso autorizado, sistema 0, vento no 30 graus, 089. Toda pouso André, Zan 3305. 58, vetoração para evitar área restrita na terminal Salvador, voe para o 330 por 20 milhas. 330 por 20 milhas, na 3258. Fica 2772, a sinalização vai na Bruno Terra Vida 366 e o final Renato, desça para 2500 pés. 2500 pés na Bruno 366, a Bruno Terra Vida 366. O final Renato 3310, chame Recife 2085-2545. Eu sou 58, essa navegação vem na cruz de Código. Código, Salvador, Buenas, é o Rio 597, quatro na final, cabeceira 1-0. Já baixando o trabalho. Rio 5974, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardar que o salido prossegue a aproximação. Então 3305 no solo aos 2, no direito, 121, no décimo 1. Direita, 211, o 3305. Rio 858, chama o centro Recife em 2685, voltando 2545. Gente, 2858, boa noite. Nós 74, pouso autorizado, pista 90, vento no 20 graus, 79. 3361, azul 2782. 782, estou de aproximação, né? Me chama aqui em Salvador e ano no 8. Vai tomar ação, 2782. Torre Salvador, azul 2782, passando 366. Azul 2782, continue a aproximação, aguarde a transmissão do curso. Aguardado. Pouso autorizado, sistema 0, vento 120 graus, 08 mais. Pouso autorizado, azul Salvador, boa noite, bom no 096, no ponto espera dar um 0, pronto. 096, mantém um ponto espera. Mantendo o ponto espera, bom no 096. 096, autorizado a alinhar e manter pistão 0. Vai alinhar e manter a pistão no 0, bom no 0, 096. Azul 2782, no solo 30, direito, 121, decimal, 1, no solo. 21, 2782. No 096, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 20 graus, 7. Está decolagem da pista no 0, bom, 096. Bono 096, decolado aos 32, chame controle, frequência 120, décima 8, boa viagem. 108, obrigado, boa noite. Cruz Salvador é o voo 1096. 96, contato radar decolais, dupla via para o nível 370, Cristiano Momo. Cristiano Momo via 370. Zero 096 para evitar a área restrita, curva à esquerda na proa 320 até 15 milhas. 15 milhas na proa 320, 096. 4235, sua identificação autorizada, chegada bom, se desça via para o nível 050. Estou o altímetro no 015, vigilante. Foi código. Sub e mantenha 350, voo no 096. Subindo para a sessão 350 na flor de código. Boa noite, sua identificação autorizada, chegada Bonfi, dessa via para o nível 060. Estou no 06 vigilante. Zero, boa noite, essa identificação autorizada, chegada a mais dessa via 050, estou já na meia vigilância. Produ Serra Vitor 366. Voo 170 para sequenciamento, reduz a velocidade para 2809. Vai, prossiga. Ajustou o time, estou no 096, informe visual com o aeródromo, Michael Flight. Como responde? Tenta responder 0114, Michael Flight. Zona 096, passa nível 2, zona 0. Chama agora o centro, recife, frequência 12685, alterno 2545, pode ser. 6224, portanto, 6224. Essa é uma identificação autorizada chegada a mais dessa via para o nível 080. Eu estou altímetro no 016, vítima do CH. Autorizado a alinhar e decolar, pistão 0, 90 graus, 089. Decola, 090, Mike, visual aeródromo. Chama agora a torre, 1-1-8, direcional 95, vamos pôr. Mike, boa noite. Boa noite, Mike, consigo. Mike, ok, essa visual para o ponto, essa parte zero está direto para o possível. Direto para o parte zero, está, 29 graus, 109. Mike. No 70, desça para 2.500 pés, estou otimista no 015 e foi passar no serviço 366. Gol no 70. O 2175, decolado ao 43, chame o controle, frequência 120, 18, boa viagem. 208, graças ao trabalho, bem, vamos para lá. Duplo 235. 10 nós, ajuste de altímetro no 0, no 5. Arde. 275, contato radar, subavia para o nível 360, perfil da EL. E a perfil da EL, no 2175, 360. Só 235, desça para 4 mil pés, estou tímido no 05. Seria possível coordenar a monte para tentar diminuir o atraso para o gol 2175? Aguarde. Obrigado. 175 da Gol, o centro precisou que mantivesse a saída. Boa ideia, tá? Obrigado, senhor. Agradeço a sua tentativa. 275. Bom, no 888, desça para o nível 050. O senhor vai voar na flor do servido 368, aguardando o servido 366, descendo para 4 mil pés, azul 4265. Do 4235, reduz a velocidade para 190 mais. Como traço posição de 11 horas, 8.4 milhas, rumo nordeste, cruzando 4.700 pés para 2.500 pés, aeronave Point 737. Passa nível 140, chama agora o centro Recife, frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1, governo. 2235, passando o Serra Vista 366 com a pista vista, o gol com 170. Prédio de aproximação, chame agora a torre 118 decimal 95, composto com 1170. Obrigado, uma boa noite. Confirmando? O azul 4235 reassuma a navegação na proa do serviço 366, vai passando o mesmo, desça para 2.500 pés, altímetro no 06. Quatro, desça para nível 060. 060, 1888, reduz a velocidade para 190 mais. 089, a Sané 6224, reduz a velocidade para 2109. 2109, vai ser o 060-6224. 1-888, desça para 4 mil pés, estou tímido no 016. 4.016, 1-888. Sané 6224, desça para o nível 050. 050-6224. 01, Zé Colado ao 5-1, ingresso em linha litoral sul 500, fecha-me o controle, 1-2-0, décima 8, bom voo, até o regresso, guardião. 1-2-0, décima 8, até o regresso, guardião 01. 8-8, voo em Serravio 368, estou guardando Serravio 366. Dentro, nós 2-2. Controle Salvador, Guardião 01. Canar 6224, autorização para espaçamento, curva esquerda, proa 0 no 0. 0-0-0, 6224. Guardião 01, prossiga, litoral sul, 510. Para 235, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95, composto. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga 500 pés, litoral sul, Guardião 01. 500 pés, litoral sul, para ingresso com o circuito do Carnaval, Guardião 01. Bono 888, desça para 2500 pés, altímetro no 096, voo e pro do serviço 366. 2500 pés, com a boa presença. Vai passando mesmo, gol no 888. Na 6224, reduz a velocidade para 1809. Reduzindo a 6224. 24, desça para 4000 pés. 4000 pés, na 6224. Retoma da navegação, vou na proa do Serravio 366. Desça para 3000 pés. Eu vou no Serravio 366, até 3000 pés, para 6224. Solo 53, direito, 121, décimo 1. 2 de número, boa noite. Boa noite, 70. Complete a aproximação, chame torre 118 decimal 95, bom pouso. 3295, bom. Pouso autorizado para 0-1-4-2-3. Sua identificação autorizado chegada a bom, desça via para o nível 050. Estou assinando no 096 vigilância. Autorizado, desça para 2500 pés, informe passando o Serravio 366, passando 6224. Autorizado, passando o Serravio 6224. Boa noite, 888. 182, continue a aproximação, aguarde pista livre, milha 16 registrada. Gente, nós dois, dois. 235, não sala 56, direito, 121, resto mal. Vamos, velho. Pouso autorizado, pista 0, vento 120 graus, 08. Livre pouso na 110, boa noite. Pouso 224, passou o serviço da RMI? Afirmo, autorizado, minha 224. Track, aproximação, chame torre 118, decimal 95, vá pouso. Obrigado, boa noite, 224. Salvador, boa noite, Jornal 6224. Boa noite, 6224, continue a aproximação, aguarde o Felipe. Certo, Guardião 01, na frequência ali, qual é a coordenação do circuito do carnaval? Guardião 01. Ou no 888, no solo 59, direita, no 21, no decimal 1, só. Mantenha. 6224, pouso autorizado, pista 0, vento 12 graus, 08. Depois da pista 0, janela 6224. Muito obrigado. Na 6313, autorizado a alinhar e manter o sinal. 6224, no solo ao 02, direita, 121, desce mão 1, no solo. Direita 21, 1, 02, 6224. Decolagem autorizada, pista 90, vento no 20 graus, 08. Do 4980, autorizado a alinhar e manter pista 90. Pedido para 4.000 pés, o Rio 5972. Decolada ao 03, chama o controle, frequência no 20.8, vou olhar. 208, obrigado, bom trabalho. Controle, boa noite, Oxa, 6103, decolamos na frequência. 3178, autorizado, voa pro observe 366. 6313, contato radar, suba via para o nível 360, perfil da El. No perfil, telecontação de sinal, autorizado. Leda? Oi, Leda. Obrigado. Do 4980, decolagem autorizada, pista 90, 2120 graus, 08 mais. Desça para 2.500 pés, continuo no 06, informe passando serviço 366. Após o tiro, vou lá na posição de serviço 366. Veio 5972, a aeronave não cumpre o perfil, o procedimento RNAV, agora o procedimento VOR. Após pelo, desça para 2.000 pés, estou o altímetro no 016, e forma interceptando a radial 281 do VOR em Salvador. Autorizado. Azul 4980, decolado ao 06, chame o controle, fechando o controle da próxima vez. Boa viagem. 208, posso 4980. Olhe boa, azul 4980, 1500 pés, 200. 4980, contato radar, suba via para nível 350, perfil PUCA. 350 via perfil PUCA, azul 4980. Romeu, Vitor Hotel, táxi autorizado, chame na Romeu para ingresso. Contra a autorizaria voar na proa de Puca, o azul 4980. Autorizado. Trato, azul 4980. repetir, Rio 5972. Troféu autorizado ingresso, pista 35, reporte alinhado e pronto, carteira 35. Complete aproximação, chame torre 118 decimal 95, como pouso. Complete torre 119. 1970, sua identificação, autorizado chegada a mais, desça via para o nível 060, estou tímido no 016, vigilante. Desça para 2.500 pés, estou tímido no 096, informe passando servido 366, na 3178. Desça para 2.500 pés, votará para 3.66. Aguarda autorização para pouso, 972 aí. Troféu, decolagem autorizada, pista 35, vento 90 graus, 09. Atenção, Kilo, sua identificação, autorizado chegada a mar e dessa via para o nível 070. Justo o altímetro no 096, vigilante. Pouso autorizado 0-5972 aí. Papatango Romeu, Vitor Hotel, decolado aos 1-1, mantenha a proa e chame o controle, 120-8. Mantenha a proa, 120-8, graças ao debate. Controle Salvador, muito boa noite, Papatango Romeu, Vitor Hotel. Meu Vitor Hotel, mantenha presente proa, aguardando voar na radial 315 de Salvador. Tente mantendo a proa, tá recebido 3.500 pés ainda? Negativo. Tente autorizado, 085, vai pro hotel. Alto 980, passa nível 170. Câmbio centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. 295 até 12545, fazer o passo mais agora. Na 6313, passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 128.35, até 251, boa viagem. 2835, boa, não, Stan 3305, ponto espera, já 1 0 visual Canadá. Sim, Stan 3305, mantém o ponto espera. Ok. Hotel, para evitar área restrita, curva à esquerda, proa 310. 310, esquerda, Romeu pro hotel. Eu 300, Romeu Vitor Hotel. 300. 300, 300, Vitor Hotel. Romeu Vitor Hotel, assim que puder, informe o chamado de pouso. Chamando pouso. Ao 0030, Romeu Vitor Hotel. Entendi.